nos mostrar que todo mundo é bom e que ninguém é tão ruim. O tempo voa e agora eu sei que só quiseram me enganar. Tem gente boa que me fez sofrer, tem gente boa que me faz chorar. Me faz chorar. I'm not afraid to die.